Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Bom Dia Antena Web. Tudo bem convosco? Edição para sexta-feira, dia 29 de abril de 2016. Ontem, se fosse vivo, Saddam Hussein cumpriria mais um aniversário. Mas como foi morto antes, já não cumpre. Pois é, sexta-feira, hoje com muita animação também, com muita música, e eu conto mesmo com a sua presença, estou a contar com a sua presença, de forma a que este programa possa ser ainda mais recheado. E a lógica é mesmo essa, portanto, conto consigo, vamos juntar-nos aqui à nossa... Portanto, aqui à ajuda-se aqui a nós no nosso site radio.antenaweb.info ou então, se quiserem, também no nosso Facebook facebook.com/radioantenaweb. Podem juntar-se, sejam bem-vindos, porque com certeza que há muitos motivos de interesse para escutarem a Antena Web. Por agora, dois, e são eles: Let's Go to Africa do Santa Maria e também a música de dos Ultra Leve, chamada A Chata. Pois é, são as próximas duas que vamos aqui ouvir, ou as primeiras duas desta edição do nosso Bom Dia Antena Web. Volto daqui a pouco, até já! faz parte de conversas que és bem diferente das outras que me andam a rondar. Dizes que és de outra colheita, de uma casta apurada, que teu sangue em pouco ferve. Basta-me para te olhar. Queimas que sou como os outros, que não se aproveitam só de tão previsíveis serem. Farta dos serões a navegar na internet. Desejas um novo rumo, já baixaste o salva-vidas e à força queres-me ao leme no teu mar de frustrações. Mas se eu sou igual aos outros, o que esperas tu de mim? Antes só que em companhia de quem se diz tão ruim. Sou uma peça, eu bem sei, mas também nunca te dei menos do que prometi. Não me venhas com conversas, outra vez a mesma fita. Não aguento a desdita, és uma chata. Basta tanta conversa barata, não vale nem a beata deste cigarro. Já de volta depois do Ultra Leve com a Chata. Vamos seguindo nesta edição agora com Susana Félix e o tema Mais Olhos que Barriga. Ainda também nesta edição vamos ficar com o tema de Roberto Leal, um artista que é português, apesar de ter batido muito tempo no Brasil. Vamos ficar com uma música que, no caso, dá pelo nome de Minha Aldeia. São músicas diferentes, mas eu acho que vale a pena ouvir qualquer uma das duas. Ouvintes, uma ótima manhã, então, nesta sexta-feira, dia 29 de abril de 2016, aqui na companhia minha e na companhia da Rádio Interweb. Até já! Só. Lume da primavera, lembro dos prados em flor, uma certa cerejeira e do meu primeiro amor. O verão me lembra festas e os trigais já dourados, as ceifas e as desfolhadas e o verdinho dos meus pecados. Gosto da aldeia no amanhecer, foi lá que eu nasci, não pude viver. Gosto da aldeia no amanhecer, foi lá que eu nasci, não pude viver. Às vezes fico pensando e olhando as nuvens me lembro das minhas ovelhas brancas, companheiras de setembro. E olhando a cabeça branca da minha mãe já velhinha, lembro-me campos de neve e a lareira quente à noitinha. Gosto da aldeia no amanhecer, foi lá que eu nasci, não pude viver. Gosto da aldeia no amanhecer, foi lá que eu nasci, não pude viver. Às vezes fico pensando, olhando as nuvens me lembro das minhas ovelhas brancas, companheiras de setembro. Olhando a cabeça branca da minha mãe já velhinha, lembro-me campos de neve e a lareira quente à noitinha. Gosto da aldeia do amanhecer, foi lá que eu nasci, não pude viver. De volta, ouvintes, depois deste momento musical. Pois é, já cá estamos. Agora espero que... Bom, nós vamos ter aqui mais música. A edição do nosso programa hoje será mais musical. Nós estamos ainda aqui a resolver aqui alguns detalhes técnicos, mas amanhã vamos ter, com certeza, as rubricas hoje. Vamos ter em dose dupla amanhã e domingo as rubricas que habitualmente passam na semana. Vamos ter já de seguida mais 4 temas, esperando que depois então tudo possa voltar mais à normalidade. Para já, Ecos da Cave com o tema Desejo, Teresa Silva de Carvalho com Barca Vela, depois vamos ficar com os Super Nada, Arte Quis Ser Vida, e os For Taste, Só Tu Podes Alcançar. São as minhas sugestões para esta edição do nosso Bom Dia Antena Web. É com muito gosto que estamos com vocês, espero que possam apreciar positivamente esta minha seleção musical. Daqui a um bocadinho já vos apresento então as rubricas, pelo menos parte, aquilo que estamos habituados a ter no nosso Bom Dia Antena Web. Vamos à música! Yeah. pescador da barca bela, onde vais pescar com ela, que é tão bela, oh pescador, que é tão bela, oh pescador. Pescador da barca bela, onde vais pescar com ela, que é tão bela, oh pescador, que é tão bela. Não vês que a última estrela, o céu nublado se vela, colhe a vela, oh pescador, colhe a vela, oh pescador. Deita o lanço com cautela, que a sereia mas cautela, oh pescador, mas cautela, oh pescador. Deita o lanço com cautela, que a sereia canta bela, mas cautela, oh pescador, mas cautela, oh pescador. Não se de vê-la, oh pescador. Pescador da barca bela, ainda é tempo, foge dela, foge dela, oh pescador, foge dela, oh pescador. A viagem já começou e só termina quando o ouvinte quiser. São mais de 5 anos e meio de atividade. Dezenas e dezenas de locutores, de vozes que fizeram parte deste projeto e muitas que ainda fazem. Centenas e centenas de programas de produção interna, em rede ou externa. Muitos colaboradores e muitos mais os ouvintes que se juntaram a nós em todo este tempo. Ouvinte, obrigado pela sua preferência e esperamos continuar a contar com ela. Antena Web, nós estamos aqui.

correr. Dói como golpe de punhal para quem os tem é fatal e não há nada a fazer. Vem e não vai nunca mais. São todos iguais, feitos para durar. Desgostos de amor, são tantos que me dá. Quem nunca teve uma ilusão destruída sem razão, que não volta a acontecer. Eu já tive tantas assim, agora no meu jardim não há flores para nascer. Vai e não vai nunca mais. São todos iguais, feitos para durar. Quem como eu já provou, sofreu e chorou e não de amor, quem é que não os tem? Desgostos de amor, não deve haver ninguém. Desgostos de amor, tanto mal nos faz. Desgostos de amor, são tantos que me dás. Desgostos de amor, com ela eu falei. ver minha mãe querida. Muitas lágrimas eu chorei, me abraçando disse não chore. Ao teu lado eu estarei. Minha mãezinha. somos Antena Web. Manhã, na minha rua, sol pela janela, o senhor jeitoso da trégua-se ao berbequim. O galo descansa, ri-se a criança, hoje não há birra, se tudo diz que sim. O casal em guerra do segundo andar fez as pazes, já lá fora a namorar. Cada dia é um bico de obra, uma carga de trabalho. Com um fado que se empolga, é dia de folga, sem pressa de ar invencível. Saia, saltos, rímel, fundo será a rua. Pode o trânsito parar, o guarda desfruta, a fiscal não multa, passo e o turista faz por não atrapalhar. Dona Laura hoje vai ler o jornal, cozinha está o esposo de avental. Cada dia é um bico de obra, uma carga de trabalho, faz nos falta renovar. Baterias, há razões de sobra para celebrarmos hoje com um fado que se empolga. É dia de folga, folga de ser-se quem se é e de fazer tudo por o que tem que ser. Vida ser como nos apetecer. Cada dia é um bico de obra, uma carga de trabalhos, faz-nos falta renovar. Baterias, há razões de sobra para a tristeza ir de volta e o fado fumar. Cada dia é um bico de obra, uma carga de trabalhos, faz-nos falta renovar. Baterias, há razões de sobra. Saltar ao eixo lencinho, barra cheia, pé coxinho, ao arco e às matrafonas. E ao domingo, fato novo e a rigor, lá ia a missa ouvir o senhor prior. Deus te abençoe, criancinha, olha pela tua vidinha, que eu tenho de olhar pela minha e manter viva a santinha. Quando eram lindas as noites na minha aldeia, minha avó fazendo meia, meu avô a dormitar, estalava a lenha no lume da chaminé, soava à porta quem é que hoje nos vem visitar. Fosse quem fosse, porta aberta, francamente, que as gentes de antigamente eram francas e leais. Ai, saudades que eu tenho do meu passado, sou fadista, canto fado, corre-me o povo nas veias. Parti baralhado entre ilusões, quis ter novas emoções, quis ver novos horizontes. Só hoje sinto no fundo do coração a grata recordação, saudades de ver os montes. E os dias passam e repassam sempre iguais, barco perdido sem nunca encontrar o cais. E penso no seu vigário rezando no santuário, vou-lhe oferecer um rosário com contas do meu calvário. Minha avó fazendo meia, meu brancas e leais. Ai, que saudades que eu tenho do meu passado. Sou fadista, canto fado, corre-me o povo nas veias. Vou fazendo meia, meu avô a dormitar. Estalava a lenha no lume da chaminé. Soava a porta quem é que hoje nos vem visitar. Fosse quem fosse, porta aberta, francamente, que as gentes de antigamente eram francas e leais. Ai, que saudades que eu tenho do meu passado. Sou fadista, canto fado, corre-me o povo nas veias. De volta, ouvintes! Depois destas quatro músicas, agora vamos seguir com mais temas, mas antes... Eis o melhor do nosso melhor. Antena Web é um grupo de comunicação e também uma rádio. Quando o ouvinte acede a radio.antenaweb.info, vai poder ouvir em live stream os nossos programas de produção interna e alguns de produção em rede e externa que selecionamos para si. Radio.antenaweb.info. Nós estamos aqui. Pois é, estamos aqui, estamos. E depois deste tema da Ana e do Luís Vicente, vamos ficar agora com os The Sundays. Here's is the Sorry End. É como se chama esta música, como os ouvir dentro de instantes. Por ouvir também the Love Me Like That dos Deluxe com Carl Rae Jepsen. Agora, como já perceberam, com música estrangeira. Vamos também ficar com música de Stevie Nicks, Rooms on Fire. E vamos também ficar com a música de Rosario Flores com a música Gio Me Niego. Assim seguimos nesta edição do nosso programa, que dá pelo nome de Bom Dia Antena Web, aliás, que já com a cabeça, de Bom Dia Antena Web. Estamos a preparar tudo para que outros colegas possam também entrar ao vivo, daí hoje estar um pouco a meio gás, mas estou convosco com todo o gosto. E bom, espero que... Que possam ser ainda mais a juntar-se a nós, a Antena Web, que tem mais de 135 horas, aliás, mais de 140 horas de programação exclusiva. Parece pouco comparadas com as cerca de 1330 que temos em ativo. É verdade, é pouco, mas é muito para um grupo de comunicação na internet. Pelo menos é aquilo que eu acho. Vamos lá então com o The Sundays. Here's the story end. You see how people look down.

11 horas 20 minutos. Hoje o nosso programa vai ser só dedicado à música. Eu peço realmente imensa desculpa, mas efetivamente é por uma boa causa. Estamos a tratar de que outros colegas possam entrar em direto futuramente, porque não já até neste fim de semana, e assim as coisas possam possamos todos ter um trabalho ainda melhor junto dos nossos ouvintes. Vamos ficar com Chez Toi de Rhiannon Lucie nesta edição do nosso programa. Logo depois, Avant de Partir de Rock Voisine. Ainda também uma música da cantora Lara Fabian. E como eu gosto desta artista, Lara Fabian, uma cantora que eu tenho muitas saudades de outras músicas, de outros tempos, Enfim, bom, chega de conversa. A música faz parte do álbum Lara Fabian 2000 e dá pelo nome de Till I Get Over You. E por fim, vamos ficar com a música de Roy Orbison. Chama-se You Got It. Assim seguimos nesta edição do nosso Bom Dia Antena Web. Ici, au milieu de tes choses, assis, c'est à peine si j'ose bouger d'un millimètre, un peu intimidé. J'écoute mes objets renaître de mes cartons vidés. Maintenant que je vis chez toi, de la reine qui leur crie je préviens, je gronde ceux qui sont à la traîne. Maintenant que je vis chez toi, plus à gauche me hurlent tes babioles, sans voulu que je les embauche pour un cadre de traviole. Moi j'ai eu raison de t'avoir fait du gringue pour connaître ta maison. Émeute de 100 voix enfantines, la meute de tes carnets intimes déjà me met en garde. Être mesquine, y'a pas moyen que tu regardes nos pages de Moleskine. Maintenant que je vis chez toi, la ruche enfle comme un ballon, baudruche qui remplit le salon. Dans ce bordel joyeux, c'est là que t'es revenu. Je dansais avec le tissu soyeux de tes petites tenues. Maintenant que je vis chez toi, plus à gauche me hurlent tes babioles, sans voulu que je les embauche pour un cadre de traviole. Jusqu'à ce qu'il dégringole. D'oublier ces nuits d'aventure où tu m'as vu sans armure et mon cœur sur ton cœur, j'en voulais encore. J'ai pas voulu croire qu'un jour ton amour ferait demi-tour avant de partir, laisse-moi dormir tout contre toi avant de partir, que je te respire une autre fois avant de partir. Avant de te revoir, je vivais sans histoire, sans éclat, sans blessure, et tu m'as en filature et planifier ma capture dans tes bras. Ce soir-là, j'en voulais encore, toi et moi. J'ai pas voulu croire qu'un jour ton amour ferait demi-tour avant de partir, laisse-moi dormir tout contre toi avant de partir, que je te respire. Pois é, auditório. Música de Roy Orbison, chama-se You Got It. Este senhor, sabem que ele chegou a ser confundido com um afro-americano, porque esta voz portentosa que ele tinha, é natural que tivessem os afro-americanos. Mas não, Roy Orbison tinha mesmo este poderio vocal. Era mesmo dele. Bom, ouvintes, chegamos ao final da nossa emissão. É tempo de me despedir. E vamos então ficar agora com mais 4 temas. Vamos começar. Primeiro vamos começar com uma música que me traz algumas saudades. Isto-me a referir à música Hold You Be Hipper. Hold You Be Happier, música dos The Course. Eu gosto muito desta música, traz-me realmente umas quantas recordações. Há outras que me trazem mais, mas esta traz muitas recordações também. Logo depois, vamos ficar com a música de Lenny Kravitz, chama-se Believe In Me. Também temos música dos Roxette, chamada The Look. Pois é, The Look. E depois a música da cantora, fugiu o nome, Cyndi Lauper, que nos traz What's Going On. E é assim que eu me despeço de todos vocês. Desejo-vos a continuação de uma ótima tarde que se inicia dentro de pouco tempo. E espero que na próxima segunda, espero que amanhã, aliás, possamos estar todos juntos para passarmos em grande uma ótima manhã de sábado. Ouvintes, foi um prazer estar convosco. Eu vou-me despedindo por aqui. Regresso então amanhã. Já sabem que não é às 10, como é para fim de semana, ficamos na cama até mais tarde e é às 11. Forte abraço a todos. Até amanhã. Baby, I'm your man. Sintonizado na maior rádio de expressão portuguesa na internet. Antena Web. she's a juvenile scam. Never was a quitter, tasting like a raindrop. She's got the look, and she goes,